talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central, Central da Biografia. Central da Biografia. Alô você! Olá gente amiga! Sejam bem-vindos e bem-vindas! Eu sou Edgar de Souza e mais uma vez estamos chegando para mais um Central da Biografia. Hoje um Central da Biografia muito especial, um Central da Biografia de respeito. E nós vamos fazer o Central da Biografia da Banda Eva. É isto aí, hoje é Banda Eva, homenageada no Central da Biografia. Meus amigos, antes da gente começar mais um Central da Biografia, eu gostaria de agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Onde quer que esteja, um abraço do tamanho do Brasil! Bem, meus amigos, no final da década de 1970, um grupo de 11 amigos do Colégio Marista de Salvador, na Bahia, criou um grêmio que visava se reunir fora dos domínios escolares. E eles faziam isso para se divertir tocando e cantando. Formado por Ademarzinho, André Silveira, Jorginho Sampaio, Ricardo Martins, Jonga Cunha, Maurício Magalhães, Humphrey Ataíde, Guto Almendra, Eduardo Gil, Pernambuco e Ciro Coelho. O grupo que se reunia frequentemente no sítio de Ademarzinho batizou o Grêmio de Eva, abreviação de Estrada Velha do Aeroporto, onde era localizado o sítio das reuniões. Portanto, ligação alguma com a alegoria bíblica de Adão e Eva, ok? Mas, meus amigos, vamos com música. Banda Eva tem que ter música. No Central da Biografia, Banda Eva. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Ai, ai, ai, ai. Tudo que eu quero nessa vida, toda vida, é amar você, amar você. O seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer, de prazer. Toda vida é amar você, amar você. Você está ouvindo Central da Biografia. Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Você aqui bem perto, acordar bem cedo e sentir o rosto no meu travesseiro. Por tanto tempo eu esperei você. Vem cá, me abraça forte, dá um cheiro, um carinho, vem brincar. Pela claridade nosso dia acabou de começar. Abre a janela e deixa o sol. Eu prefiro você aqui perto. Acorda cedo e sentir o rosto no meu travesseiro. Por tanto tempo eu esperei você. Vem cá, abraça forte o cheiro, o carinho, vem brincar. Pela claridade nosso dia acabou de começar. Abra a janela e deixa o sol. Tem alguma dúvida que o nosso amor é lindo? Tá. Muito obrigado! Você está ouvindo? Central da Biografia. Minha pequena Eva, o nosso amor na última sonata. Bem, meus amigos, de volta com você. Só música boa. A banda Eva, também conhecida apenas como Eva, é uma banda de axé music brasileira, iniciada no ano de 1980, apenas como um bloco de carnaval. O Eva, como era apenas chamado, teve em sua frente importantes cantores, como Luiz Caldas, Daniela Mercury, Ricardo Chaves, Durval Lelis, vocalista do Asa de Águia. Em 1993, o bloco de carnaval se tornou oficialmente uma banda, quando Ivete Sangalo assumiu os vocais. E o grupo recém-formado oficialmente assinou com a Universal Music. Banda Eva e música no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Cheiro de

grito aí, dá o grito aí, dá o grito aí. Cadê? Todo mundo lá de cá, todo mundo lá de lá, todo mundo lá de cá, todo mundo lá de lá. Você que tá de fora, se quiser pode chegar. Tô de tempo cheio, vim correndo. Cadê a sua percussa pesada da banda Eva? Olá, meninos. Oi, Solitio. Que galera bacana. Alô, Rio Centro. Deixa eu brincar um pouquinho com a sua galera. Você me dá licença? À vontade. Então quero ver essa moçada bacana. Todo mundo com a mãozinha pra cima assim agora comigo. Vamos lá. Deixa eu lembrar bacana meus tempos de carnaval. Quero ver todo mundo comigo assim agora. Vamos lá. Na palma, na mão, na palma, na mão, na palma, na mão, na palma, na mão. Grite aí. Baixe as mãos. Cadê as mãos? Bate palma. Sai do chão. Grita aí. Sai do chão, você que tá de fora, se quiser pode chegar. Tô de creme cheia, arrepia, vem o centro. Todo mundo lá de cá, todo mundo lá de lá. Todo mundo lá de cá, todo mundo lá de lá. Todo mundo lá de cá, todo mundo lá de lá. Todo mundo lá de cá. Bora, banda Eva! Você está ouvindo Central da Biografia. Quando você passa, eu sinto o seu cheiro aguçar meu faro e disparar em sua caça. Percutindo, paro de pensar, seguindo os seus passos aonde quer que vá. Seguindo seus passos, onde quer que vá. Vitória da conquista. Vai. Vem, me abraça e me beija, me chama de meu amor. Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor. Me abraça e me beija, me chama de meu amor. Me abraça e deseja. Marcelo Leone, o saxofone. Em teus braços, um laço perfeito. Me dá essa chance, meu bem. Me cobre de beijos. Me dá essa chance, meu bem. Me veste de beijos. Vai! Me abraça e me beija, me chama de meu amor. Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor. Me abraça e beija, me chama de meu amor. Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor. Obrigado. Central da Biografia. Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última sonave. Bem, meus amigos e minhas amigas, chegamos ao final da primeira meia hora do Central da Biografia com a banda Eva. O Edgar de Souza volta daqui a pouquinho, ok? Um minutinho e a gente volta. Você está ouvindo. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Você está ouvindo. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. De volta para a segunda meia hora do Central da Biografia. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. Com Ivete Sangalo, o grupo lançou Me Abraça, Beleza Rara, Levada Louca, Arerê e também Carro Velho. Em 1999, Ivete Sangalo deixa o grupo para seguir carreira solo, sendo que em seu lugar entra Emanuele Araújo, que anos depois viria a se tornar atriz. Apesar do pouco tempo que Emanuele ficou com a banda Eva, o grupo reuniu alguns sucessos, como Pra Lá e Pra Cá, My Love e Chuva de Verão. Vamos com música, Banda Eva, no clima do verão, no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Edgar de Souza, com o apoio da sua emissora. Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim, pois o nosso romance e minha vida é esquemado e desmandar nesse coração que só bate em razão de te amar. Daria o mundo a você se preciso. Querer Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Ivete Sangalo. Então não me conte seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Eu quero amor. Esse corpo lindo, gostoso de se ver. Essa vida boa, correndo pelas mãos. Esse povo todo cantando pra valer. Solta essa cabeça, acelera o coração. Hoje eu tô querendo falar de coisa boa. Hoje eu tô querendo gostar mais de você. Vamos balançando, dando risada à toa. Hoje só não dança quem gosta de sofrer. Então não me conte os seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Que maravilha, Saulo! Então não me conte os seus problemas. Então não me conte seus problemas. Não quero saber. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Eu quero amor. Então não me conte seus problemas. Nada de tristeza nem de dor. Veja bem. Veja bem. Tá tudo certo. Nós dois na avenida dançando no Eva. De coração aberto. Veja bem. Você está ouvindo Central da Biografia. Hoje eu acordei mais cedo e fiquei te olhando dormir. Imaginei algum suposto medo para que tão logo pudesse te cobrir. Tenho cuidado de você todo esse tempo. Você está sob meu abraço e minha proteção. Tenho visto você errar e crescer, amar e voar. Você sabe onde pousar. Ao acordar já terei partido. Ficarei de longe, escondido, mas sempre perto, de certo. Como se fosse humano, vivo, vivendo para te cuidar, te proteger, sem você me ver, sem saber quem sou, se sou anjo ou se sou o seu amor. Quem sabe? Acredite em anjo. Pois é, sou o seu. Vai. Soube que anda triste, que sente falta de alguém, que não quer amar ninguém. Por isso estou aqui, vim cuidar de você, te proteger, te fazer sorrir, te entender, te ouvir. E quando estiver cansada, cantar pra você dormir. Te colocar sobre as minhas asas. Te apresentar a as estrelas no meu céu, passar em Saturno e roubar o seu mais lindo anel. Qualquer lágrima que ousar cair, vou desviar todo o mal do seu pensamento. Estar contigo a todo momento, sem que você me veja. Fale tudo, tudo, tudo que deseja. Mas de repente você me beija. O coração dispara e a consciência sente dor. Eu descubro que além de anjo, eu posso ser seu amor, seu amor, anjo seu amor todo seu. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Central da Biografia. Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última sonave. Eva. Meus amigos e minhas amigas do Central da Biografia, em 2002, Emanuele Araújo deixou a banda, entrando em seu lugar Saulo Fernandes, ex-vocalista do Chicafé. Banda que havia formado com seu irmão Sérgio Fernandes, sendo que com a entrada de Saulo, se quebrou o ciclo de mulheres, comandando os vocais da banda. No carnaval de 2013, o cantor Saulo Fernandes se despediu da banda e Felipe Pezzoni, ex-vocalista da banda Mil Verões, entrou no seu lugar. No Central da Biografia, destacamos a sensacional Banda Eva. Você está ouvindo Central da Biografia. Me tirar da solidão.

shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Tem festa no candeal, batuque no canjerê. Eu vou levar meu tipo da caçamba pra você. Tem festa no candeal, batuque no canjerê. Eu vou levar meu tipo da caçamba pra você. Não fico quieto quando vejo no boteco tamborim com reco, é de chequeira a chacoalhar. Bate, bate, bate, sinta amor nesse couro. Cante, cante, cante, acorda que o dia nasceu. Bate, bate, bate, sinta amor nesse couro. Cante, canta comigo. Que levada louca, levada louca pra dançar. Que levada louca, levada louca, levada louca pra dançar. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Central da Biografia. Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última tsunami. Ah, que pena! Chegamos ao final deste Central da Biografia especial com a deliciosa banda Eva. Fiquem todos com Deus, um beijo no seu coração e até o próximo. Tchau, gente! Eu sou Adão e você. Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia.